Atlântida, Atlântida, Atlântida. Olha, é hoje, hein? Cinquentinha. Ô meu, olha a trilha, cara! Trilha! Tá aberto! Fala nada! Estamos chegando com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 6 da tarde, para todo mundo. Para todo mundo, pelo atlântida.com.br, estamos com a telefonia Big, tudo de melhor para você até as 19 horas, amiguinhos. Fala aí, Mr. P, beleza? Bem. Mr. P trouxe o chimarrãozinho. Tá lavado esse chimarrãozinho aí, tá né? Lavado o que, que é? Lavado é que já foi muito. A erva foi muito usada, é exatamente. Nem muito... sabe quem é. Fala aí, Potter! Boa tarde, gente. Beleza, boa noite. Boa tarde, boa noite, boa noite, Marcos Pianges, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Belo dia, calor, muito calor. Belo dia, muito é calor e lembrou o verão, lembrou. Quantidade o verão. De narizes sangrando na tarde de hoje, impressionante, cara. Aqui na rádio é os quatro. Duda, hein, Duda? O Duda, o. Fala aí, querido Porazinho! Beleza? Não é, tô arrumando minha cadeira, cara. Tô arrumando minha cadeira aqui, vocês não viram que eu tô... Aí, o caminhão tá mais baixinho. Fala, Maurício Amaral! Beleza? Beleza, tranquilo. A estrela móvel de hoje é... Davi Carradini! Davi Carradini! Bicha! Davi Carradini! Básico, muito boa a tua performance no programa de sábado à tarde, sábado à noite, na verdade. Eu ia, cara, mas infelizmente tive problemas com o trânsito do bairro Bonfim. 50 pila, eu já falei. 100 pila, que é 50 pila. Eu vou dar uma notinha de 50 pila enroladinha pra cada um. Desculpa a informação. É preciso que se diga. Pô, o cara tá falando aqui, obrigado. É preciso que se diga, Alexandre Fetter, que o sogro ou do. Não, o sogro da. Do braço quebrado. Não, o outro. Bom, enfim. Ah, o sogro é do braço quebrado. Um dos que estavam lá, responsáveis por tudo, disse muito bem dito. Ah. Tu tem que dar R$50 para a caixinha do bebê e R$50 para a casa, porque desta vez o pretinho foi fora do estabelecimento. Vai 100 pila para cada um. Tá, baseado então, em quê que o sogro me lançou fatos essa pedra? Não foi o sogro. Baseado numa reivindicação justa, porque ele gostaria que tu estivesse lá. Eu também adoraria ter estado lá, cara, mas infelizmente acontece que eu moro no bairro Bonfim e o bairro Bonfim, nas tardes de sábado, brinda a comunidade com uma feirinha. Na rua Irmão José Otão, entre a rua João Teles e a rua Santo Antônio. Isso é o Pretinho na Casa do Ouvinte, né? Pra quem não tá. Estamos falando do Pretinho na Casa do Ouvinte que rolou sábado. Eu fiquei muito. Sentido. Pesaroso depois de sair daquele programa, cara. Chateado. Por quê, cara? Porque teve que ir pra casa. Não, acabou sendo digamos assim, uma iniciativa minha, de certa forma. Casamento. O casamento do rapaz, do noivo. Logo tu, né, Dani? Inclusive a Aline Sokolovski mandou um e-mail de agradecimento a gente por ter proporcionado um sábado tão especial. E a data do casamento dela. E a família ficaram muito honrados em receber a gente, muitos, na casa dela. Muitos honrados. E ela vai mandar o convite do casamento pra nós. O Pretinho Básico vai no casamento da Aline. O Potter lá vai nos representar. Bacana, muito legal. Vamos dar o Dudu, tudo bem, Dudu? É isso aí, cara. Tranquilo, aí, cara. Trouxe o Geiso. Tô mostrando as paradas pro cara aqui, show, né, meu? Sabe como é que é, meu? E aí, Geiso, tranquilo? Cara. Beleza, relaxamos. Beleza. Ô, meu, valeu pelos. Eu tava passando, né, meu? Ô, cara, fica à vontade aí. Vamos lá pros destaques comentados do Clique RBS. Vamos falar com o cara aqui um pouquinho, cara. Fala fora do ar. A meteorologia alerta para os problemas provocados pela baixa umidade relativa do ar. Se é baixa, não é relativa, né? A umidade é relativa. É uma baixa umidade. Vem de Einstein, relatividade. Ela é relativamente baixa. Ela é relativa a alguma coisa. As principais preocupações são em relação aos problemas respiratórios, como complicações respiratórias, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos. E aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas. Ah, é verdade. Incendiou lá perto de casa, lá. Hoje os índices de umidade ficam bastante reduzidos, inclusive abaixo de 20% em algumas áreas, o que exige cuidados da população. como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 da manhã e 3 da tarde. Só ao ar livre não dá pra ser em qualquer ambiente, assim? Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhar jardins e etc. E sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas com bastante vegetação, porque aí são mais úmidas, né? É, isso aí. Ah, muito bom. Cara, eu tô com os olhos extremamente irritados hoje por causa dessa. Ah, Magnata! Isso passa, não? É sério, cara. Desde de manhã. E lá na. Eu sabia. Ai, cara. E lá onde eu moro, tem bastante árvore. Lá em casa eu não estava sentindo isso. Eu saí pra eu botar o carro na cavalhada que começou. Oh. Assim como quando eu estava voltando pra casa. Tadinho, hoje, às 2 da tarde. Tadinho, dá uma peninha. Dá uma cuspidinha no olho. Esses olhinhos. Deve ficar. A carga de 22 toneladas de lixo estrangeiro importado ilegalmente pro Brasil. Pois é. Ou exportada pro Brasil. Foi devolvida para o porto de Hamburgo, na Alemanha. O lixo foi interceptado pela Receita Federal do porto de Rio Grande no último dia 3. A carga, que deveria conter resíduos industriais para empresas de reciclagem, era, na verdade, um lixo doméstico comum. Sabe que, por exemplo, teve até uma crise recente em Nápoles, na Itália, porque os napolitanos e outras cidades ali do sul da Itália mandavam lixo para a Alemanha de trem, para que os lá eles reciclassem, tá? Os alemães têm gente para isso. E aí, de repente, os caras não tinham mais condições de mandar o lixo e as ruas de Nápoles atrolhou de lixo, né? Tapadas de lixo. É, cara. Verdade. Esse é um grande problema do mundo contemporâneo, né? Porque ele produz muito lixo, cara. É impressionante o que se produz de lixo. Eu tenho uma teoria, manda pra Groenlândia. Tudo que é ruim, manda pra Groenlândia. É uma ilha lá que não mora ninguém. Não tem 3 pessoas morando deve lá. Deve ter algum fundamento. Não, manda lá na Groenlândia e depois joga umas bombas atômicas, daí vai reciclando os livros. Joga umas bombas atômicas. Começa no próximo dia 1º de setembro a fiscalização das novas regras para o transporte de crianças de até 7 anos e meio. Que deverão ser transportadas obrigatoriamente no banco traseiro utilizando um dispositivo de retenção. Segundo a norma, as crianças de até 1 ano de idade deverão ser transportadas no equipamento denominado conversível ou bebê conforto. Meu amor. Que é aquela cadeirinha de bebê pequeno que tu prende no cinto de segurança e ela deve, via de regra, ficar encostada no encosto do passageiro da frente. Ela vai que nem vagão de trem, né? Ela vai exatamente, a criança vai ao contrário. Né? Isso aí. Crianças entre 1 e 4 anos em cadeirinhas e de 4 a 7 anos e meio com assentos de elevação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as crianças com até 10 anos devem sempre ser transportadas no banco traseiro. E com isso aqui eu concordo, óbvio. Criança é no banco traseiro e com cinto de segurança. Mais uma vez. Na semana pode liberar na frente. Nunca pode liberar na frente. Pode liberar seu filho de pra bandeira dirigir, pô. No colo, né? Não pode, colo, não pode. Meu filho, eu, graças não faz a Deus, assim, com meu 16 anos já sabe dirigir. Teu filho de 16 anos, homem? 6 anos. Dirige meu Jeep como ninguém. Ó, Mirzinho. Uma vez os anões discriminados com a lei, né? E aí fica a dica, né, pra você que é pai e mãe e leva seu filho, você que é irresponsável e tem que ter uma lei pra vigiar isso aí, leva junto a certidão de nascimento, né, pra provar, por exemplo, meu piá tem 6 anos e altura de 10. Ah, o meu também. Então tem que provar que o piá tem 6 anos, entendeu? É, o meu faz uns 3 anos já paga conta na churrascaria, né? É mesmo. Isso aí, é verdade. Vindo do Porã, né? É verdade. Se a pessoa Porã chegando lá, vai, vindo do Porã com os pia. Ah, não. Eu acho isso aqui uma palhaçada, mais uma manobra pra arrecadar grana do pobre do contribuinte. Ah, que isso, Fetter. Eu acho. Louco, mano. É a minha opinião, posso ter a minha opinião? Obrigado. O pensamento do brasileiro, ele tem que ser assim, ó, não tem que fazer isso pra não ser multado, tem que fazer isso pra salvar o meu filho. Cara, não tô te criticando, tô falando. Não, é que tu não tem filho, entendeu? Então tu não tem o sentimento que é intrínseco da pessoa, pai ou mãe. Eu não tô te criticando, eu tô falando que o brasileiro pensa errado. Não tô criticando, eu tô falando que tu tá errado. Não, nem isso. É que o brasileiro tá sempre preocupado, cara, com a multa. Sim. Não, ao contrário, isso aí é feito pra salvar a vida. Antes não interessa se tem a multa ou não. Antes de pagar a multa, de estar preocupado com pagar a multa, eu tô muito mais preocupado com a integridade física do meu filho. Portanto... Exatamente o que eu falei. Portanto... Então tu pede desculpa pra mim. Eu não preciso de uma lei que venha impor isso. Exatamente o que eu falei. Cara, precisa, cara. Mas tu fica tão brabo, eu tu xinga quem puto. Fala contigo. Eu vou te dar uma porrada daqui a pouco. Se xingou, eu falei a mesma coisa que ele. Mesma coisa que ele. Uma porrada ao vivo pra 1 milhão de pessoas. Parece que o Jason quer meter a colher. Né? Jason quer meter a colher nessa. De ônibus, claro. Ah, de ônibus. E aí no táxi, cara, como é que eu vou transportar o meu filho no táxi? Vou ter que levar no táxi a cadeirinha. Vou comprar uma cadeirinha pra levar sempre comigo pra transportar o meu filho no táxi. Deixa eu falar. Vou pegar uma carona. Como é que eu vou ter que levar a porra da almofadinha na carona? Como é que vai ser? Deixa eu falar. Ainda não. O que mais que eu vou fazer? Tá nervoso? Nada! Vou estar nervoso por quê? Por que eu tô nervoso? Eu tô nervoso! Mas tu quer eu fico nervoso? Deixa o lado mulher do Fetter. Deixa aflorar. Já passou agora. Tem um e-mail sobre o Fetter. Fala, mas fãs e taxistas vão ter mais prazo, mas vão ter que ter a cadeirinha também. Eles vão ter que carregar. Que maravilha. O cara que eu vou abrir uma fábrica de assentinhos para que chegou atrasado, mano. Todo mundo já comprou, mano. Já tem. Eu vou abrir uma fábrica ano que vem de assentinhos. Não, e detalhe, aí tem o primeiro mês, o segundo mês de fiscalização firme. Depois. Sim, a mesma coisa com a lei seca, né? A 0 hora nesse final de semana fez uma. Com quanto custa o não cumprimento da lei seca, né? Pois é, né, todo o Brasil. 3 anos depois de eu falar aqui nessa bancada que não adiantaria, porque era muito. É, realmente tu falou. Tem que prestar mais atenção em mim, porra. Outra coisa que está caindo em desuso também é o uso do braço estendido aí só pra Porto Alegre pra atravessar na faixa de segurança, né? Ninguém mais usa, ninguém mais para. Essa tua reação agora me lembrou no dia da decisão da Libertadores, do Inter ali, um colorado passou por mim no jornal e disse assim: e aí, como é que tá? Não, tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu olhei pra ele e aí ele disse assim: eu tô tranquilo! Chiquei o braço. Qual é, Jason? Parou 2 táxis lá. Ah, é, claro. E uma lotação, né, Jason? Ela falou: não, segue. Tá bom, segue. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É tudo brincadeirinha, óbvio que o cara se esquenta numa colocação e outra e tal, mas pelo amor de Deus, eu jamais vou querer dar uma porrada no Potter. Não, tu não, mas eu deixo pra mim. Tá bom, vai lá, deixa pra mim. Então. Hoje Girimu, vamos nós, Girimu! Vamos lá, né, cara? Tá na hora dos falatos do dia com o Girimu! Falatos do dia no Pretinho Básico, hoje com o Girimu! Vamos lá, então! Beleza, Girimu? Vamos parar com esses papo cabeça aí, meu. Vocês não vão resolver porra que nenhuma. Tem pra lançar? É verdade, Girimu. Cala a boca, você paga a multa mesmo. Vou botar aí, 10h49. Não, revista de exame, depois vou dar um toque sobre o poder de atração da bolsa. Legal, que o Jorge sabe, aí, né, cara? 10h49, Reinaldo Giannichini usa a camisa da seleção uruguaia em shopping de São Paulo. Isso aí denigra o nosso país. Nosso país, Uruguai, não tem absolutamente nada a ver. Eu sabia, cara. Deve ser uma piada de um brasileiro. Tem as fotos, tem imagens, não. Marcelo? É uma piada de um brasileiro com um país uruguaio. Ô, Maurício, ô, meu. Qual é eu boto touca do Uruguai e tu não bota na manchete, meu. Legal. Bah, aquela tua touca do Uruguai é legal. Argentina, meu. É legal, legal. Do Uruguai, aquela touca. Claro. A do Uruguai, é do Uruguai. Meio-dia 56. Eu queria uma vez, só uma só vez, tá do lado do cachê. Ouvindo os flats do dia com o Girimu. Paulo Vilhena surfa no recreio do quê? Bandeirantes. Da aula, né? Bandeirantes. É o bairro lá do Rio. É, passando a barra. Será que não era no intervalo do colégio? É, na aula sem recreio. Deve ser, porque ele é um imbecil, né, meu? 14:11. Revoltado, Girimu, cara. Todo mundo hoje. Ô, Pazinho. 14:11, Cameron Diaz faz gesto obsceno para fotógrafo. Olha, viu esse gesto obsceno aí? Não. Ela foi arrumar o óculos aqui, ó. Sabe, bem na. Como é que é o nome disso? Entre as sobrancelhas, tem algum nome? Entre as sobrancelhas. Entre as tuas, não tem nada do nariz. Final do nariz. Aí ela pegou o dedo aquele que faz assim, né? Pra, como se fosse um o pai de todos. E aí ela fez assim, ó. Empurrou a haste do óculos pra dentro. Exatamente. Aí os caras. Sabe como é que é o nome desse negocinho? Assim, antes era só você, né? Não. Nem eu. Ah, é assim que se faz, né, meu? É assim 16:34! Gostou, Maranhinho? Tá com time. Tá demais hoje. Tá demais hoje, irmão. Vambora. Depois eu vou ligar pra Vanessa. 16:34! Cláudia Raia circula toda de preto pelo Leblon. Não é Cláudia Raia, é Cláudia Raia. Tá de luto, né? Separou do... Tá de luto. Quem é mesmo? Celular. Quem é que acabou? Foi ele ou foi ela? Parece que ele acabou. Ele, ninguém, o homem não acaba, cara. Quem acaba é a mulher. Parece foi que ela. Ela leu as mensagens de texto do celular dele. No pão, encontrei esses dois lá vendo uma luta de judô. E aí eu fui falar com né? Então o casamento tinha que acabar eles, né? Mesmo, né? Os caras vão ver luta de judô no panca. E eu falava com eles, dois, e ela simplesmente parecia que eu não existia ali. E o celular... Super gentil. Muito simpático. Pô, gentil, eu disse, pô, cara, conversa com o cara tá lá de Porto Alegre e tal, tá vendo, só tem mais que se separar mesmo dessa... Aí, viu? É que ele tava vendo as dessa vaca, lá. Davi, fala dessa vaca. Aproveitando Davi Coimbra, 17-2, Davi Coimbra compra a camisa azulzinha, colarinho 3 na caixa e vai trabalhar. E pra completar, dá o plástico do colarinho pro filho brincar. E agora? Agora. Fetter. 14. Todos, meu dia. Era 6-4, Girimundo. 6-4. Nada mais do que isso. 14, meu dia. 18-4. Mariana! E aí? Mariana Ximenes. X-Men. Circula com blusa transparente. Essa tá é muito boa. Magra, tá eu muito. Eu acho ela muito sem graça, cara. Muito sem graça essa menina, cara. Uma mulher na televisão magra, na vida real, ela é desnutrida. Ela é 5 quilos mais magra. Porque a televisão engorda na TV, quilos. Tu acha que como tá magra, ela tá desnutrida. Mas imagina o pi, cara. Tu imagina o pi na TV. Obrigado, Jirimu. Vai daí, Potter. Olá, pretinhos. Também recebi a visita do censo. Parabéns à equipe, pois a recenseadora foi extremamente educada. Concordo com o ouvinte que falou sobre os banheiros e quero acrescentar que me chamou a atenção o fato de pedirem o salário bruto de julho e não a média anual. Pensei, seria essa uma tentativa em época de eleição de aumentar a renda per capita dos brasileiros? Visto que em julho a grande maioria dos assalariados receberam... 13ª, a primeira recebeu parcela. 50% do 13º. É de se pensar. Abraço, Giancarlo Souza Krau. Estrela, Rio Grande do Sul. Tu vê como funciona a cabeça do brasileiro, né? Tão acostumado a tomar na telha, né, cara? Que já sai sempre pensando... Tá sempre na defensiva, maldade, que é possível que estejam fazendo uma manobra pra nos mas manipular. Mas eu acho que desde que o homem é homem, os números são manobrados, manipulados. Né? São manipulados, pô. Sempre foi. Todo governo faz o seu censo. Os censos. Acho que o censo tem a ver com isso. Enfim, tudo faz. Sempre tem. Mas a desconfiança que o Fetter tá falando é legal. É interessante isso mesmo, né? O cara já tá na defensiva. Claro, sempre na defensiva, né, cara? Será que me perguntaram isso? Falando da cadeirinha aqui. Tu acha que o governo tá realmente preocupado com a segurança das crianças dentro do carro ou eles querem arrecadar com a multa? Não, daí estão preocupados, cara. Estão preocupados. É que nem sinto segurança. É uma pena mesmo. Cara, nos anos 70, capacete, cara. Capacete, o que o governo nos anos ganha? 70, capacete não era obrigatório, cinto de segurança não era obrigatório. Não é cara. Até hoje, então, cara. Não, cara. É mesmo? No Fuca, tu anda de Fuca lá com uma fita lá que põe. É capaz de tu morrer por causa do cinto do Fuca, pô. Não tinha nem um espelhinho do lado do carona. É. O Denner. Mas sabe o que? Isso que o Fetter falou é tão preocupante porque dele pequenininho, né? Vai no mercadinho, ó, meu filho, cuida, hein? Cuida com quem tu vai falar. Ó, cuida se vão te dar o troco. Vem aqui, menininho, vem. Eu era esses caras assim. Eu sou esses caras assim. Vem aqui que até tem hoje, balinha, né? Vem. Até hoje. Eu vejo uma criança sozinha na rua, eu venho que tem mas balinha. Mas pirulito é uma criança correndo chorando. Pra manter a segurança. E às vezes é o homem do saco. Pirulito é fatal com o Pianista. Tem um pirulitinho, ele vai. Pirulitinho, vem comigo, vem. Tá calor aqui, vamos tirar a camisa. Para, Pianista. Vai daí, meu. Na vida só há uma coisa que você ganha sem fazer esforço. Peso. É verdade. Cara, eu adoro quando tu tá sarcástico assim, cara. Todo réu é inocente até que se prove que ele não tem dinheiro. Mulher é uma máquina de dizer não, mas se apertar no lugar certo, dá pra desativar o sistema. A inteligência me persegue, mas eu sou rápido, cara. Fui ao psicanalista e só fiquei falando da minha mãe. Agora que ele mandou a conta, só consigo pensar na mãe dele, aquele filho da puta. Mandou o Juliano Schmidt de Andrade e seu Leopoldo que pede um... Cala a boca, Marcelino! É verdade! É contigo mesmo? É comigo mesmo! Pra todo mundo do Colégio Amadeu Rossi. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Gustavo Kruger Neto que mandou pra gente uma carta. Carta escrita à mão. É o primo lá do de Joinville Kruger. Dizendo que ele sai da casa dele e aí ele vai andando pela rua às 6 da tarde pra ir pro colégio. E aí tem uma sinaleira e tem uns carros parados na sinaleira e todos os carros na sinaleira estão escutando o Pretinho Básico. Joinville? Joinville. vire. Pô, muito obrigado demorou, pela audiência, galera. Demorou pra esses 18 caras que estão trabalhando aqui, não fazem nada de All-Star aqui do nosso lado, nos seus Macintosh, saírem pra rua e filmarem o pessoal rindo na hora do Pretinho, né? É verdade, cara. Imagina que baita vídeo institucional, né? Qual é, Geiso? Eu quero mandar um abraço pra mim mesmo, Salada. Por quê? Por quê? Ninguém me manda, Salada. Pô, te mandei abraço hoje à 1 da tarde, Geiso. Tá sem fone. Tava sem fone. Tava muito legal o teu negócio lá, tu comprou as paradas. Tu ligou pra alegria da Sex Shop depois? Comprou as paradas? Cara, que mina, hein, cara? Pô, passa o telefone daquela Sex Shop lá que tava no Sex Shop. Tinha uma vozinha de veludo, Salada. Ah, demais aquela mina, cara. Veludo rasgado, né? A voz, eu fico imaginando, tipo, a boca, Salada, se não é. Mas tu não tem namorada, meu? Tem a Jennifer, né, meu? É, imagina a pose, cara. Como é que é a Jennifer? Tem namorada? Né? Tem a Jennifer. Tá lá. É o que tem, né? É um pau de virar. Não, faz. O programa vai abrir uma empresa agora de como ficar casado feliz. Tá na revista Beijo dessa semana. Consultoria. Consultoria de felicidades em casamento. Tu sabe, gente, que lá na Copa de 2002, na Coreia, não tinha lugar pra todo mundo. A gente teve que ficar em motéis. Sim. Inclusive, eu fiquei no mesmo. Mas quem ficou no teu quarto, David? Eu fiquei no mesmo motel que o Luiz Fernando Veríssimo, mas em quartos separados. Claro. Motel? Motel. Até porque motel o Veríssimo tava no quarto sozinho, né? Então, eu tava com a sua esposa, a Lúcia. Ah, com a Lúcia. Que foi uma barulheira madrugada. Ah, um monte de camisinha. Não, e aí isso que o Geis foi lá comprar, né, na sex shop. Me lembrei que nos corredores do motel havia máquinas. De camisinha. Tipo, máquinas de Geis, tá? De vibradores. De acessórios, cara. Caramba. Acessórios, alguns acessórios deles muito, muito curiosos. Botar moeda ali. Como, por exemplo, tinha um. Tá bom, Davi, tá ótimo. Não, detalhes não, vale mesmo. Vai no texto da vizinha, por favor. Eu vi um que é pé. Um tá, pé, tá ótimo. Na sex shop um pé. Tá bem, pra pedófilos. Isso aí era numa ortopedia, cara. Mas antes de ler o e-mail aqui, eu tenho que mandar um. É que o meu fake. Meu fake no Twitter. O Dedê Coimbra. Arroba Dedê Coimbra. Ele mandou um e-mail dizendo que o pessoal do Colégio Israelita, que eu fui patrão da feira. Não, eu fui patrão da feira lá. E eu não mandei abraço pra eles no PB. E aí eles reclamaram pro meu fake. Né, que diz assim: olha, estão reclamando de nós. Então. Sim, é por isso que é Dedê, né? O Davi fake e o Davi verdadeiro. Então, Coimbra. Então, tô mandando um abraço pro pessoal do Israelita. Tá bom. O colégio fake. O meu fake me mandou uma mensagem dizendo que eu brochei. Cara. Israelita ou militar? Israelita. Israelita. Estudei lá no Israelita, o David. Me disseram, sério. A feira do livro do Israelita é um negócio assim meio. É, da só literatura hebraica. Só literatura hebraica, pô. É uma loucura. É muito bacana a feira do pessoal. Não tem Nietzsche. Vai, e eu fui entrevistado, inclusive, pelas Foquinhas, as meninas que faziam um jornalzinho lá. Que legal. Que legal. Adoro, Foquinhas. Adoro. Vamos, Davizinho, manda bala aí. É pra ti, Fetter. Obrigado, Davizinho. Vai por aí. O título é o seguinte. O Fetter apurando. Não, olha aqui, ó. Alexandre Fetter, 43 anos e um style. E o quê? Style. Ah, style. Style. Fala style, gente. E é o homem, cara. Style. É o homem, Wagner. Tá homem. Wagner Lampard. Wagner. Aqui quem escreve é o Índio de Cachoeirinha. Ah, para, o Índio de Cachoeirinha, tá escrevendo? Ontem, saída do Beira-Rio, na Avenida Beira-Rio, eu e meu amigo Macio. Ah, o Macio, seu grande presença, magnata. Macio. Mas eu conheço o Macio. O Macio que tem esse apelido por algum motivo, certamente. Sim, óbvio. No seu Fuscão marrom, cor de bosta. É, isso aí mesmo. Paramos ao lado de um, devo dizer aqui? Sim, pode dizer. Puta, Peugeot 307 vermelho Inter. Certamente adquirido na Maxim. Olha! Dentro dessa nave, um tal de Alexandre Fetter. Com um boné pra trás, braço tatuado para fora, barba por fazer e com uma cara de quem comeu e não gostou. Foi depois do jogo? Óbvio. É, claro. Pensei comigo, é um estilo esse Fetter. Qual é o nome dela? Sou casado, Macio! Lado a lado. Tá se explicando. Perguntei pra ele se estava tudo bem. Ele olhou pra ti, tudo bem? Tudo bem! Ele disse que sim, mas podia estar melhor. Comentamos sobre o jogo e nos despedimos. Aí eu pensei novamente. Podia estar melhor. É um style. Não. Acabou, mas pode ficar melhor aqui. Agora melhor, mas o Petro falou assim: ó, podia estar melhor. Podia estar melhor se o Andrezinho, por exemplo, tivesse feito um gol que errou na cara do gol. Podem me chamar de gay, diz ele. Pode chamar de gay. Tu é gay? Não é não. Tu é gay, que eu sei. Eu lembro dele. Lembro do índio e do Macio. Lembro dele. Qual era mais bonito? Aí diz assim: ó, mas fiquei mesmo. Ficou mesmo o quê, cara? Fiquei mesmo, ponto. Isso que ele disse. Mas fiquei. Aí mesmo. Tem coisa. Me identifiquei muito com o estilo do Fetter. Não, para, Davi. Ele disse que tá escrito aqui. É um piá, cara. Me tem 17 anos. Muito com 16 anos. Não, mas já aguenta essa lá. 16 anos já aguenta. Tu acha que pro cara ser gay tem que ser maior? Cara, e olha só, cara, só quando olho pro futuro, agora. Me imagino exatamente como que vi ontem. Parabéns, Fetter. Querido, é um querido. Obrigado aí, Índio. Cadapu, pro Macio, que tava comigo ontem. Olha o Macio, hein? Se namorar só. Olha, esse é o índio. É, não se faz mais índio como antigamente. Não. Não se faz mesmo. Agora índio pula de puff, quebra o braço, anda de fuscão marrom. É isso aí. Não se faz mais índio como antigamente. Deixa eu dar um pitaco aí no programinha aí, cara. Não, que a parada é a seguinte, meu. Eu trouxe o Geis aí pra participar do programa. Tá dando várias babadas. É Geis, cara. Eu sei como é que é teu nome, cara. Tu passa a tarde inteira me falando isso aí, cara. Vocês estão ficando? Não, cara, estamos trabalhando junto aí, cara. Estamos mostrando os caminhos aí pra ele, cara. E aqui a parada é a seguinte, o papai me ligou aquele dia no programa, que não sei se vocês lembram, cara. Claro, sexta-feira, depois eu tentei ligar pra ele, cara. Até hoje não me atendeu mais. Ah, para, é mesmo? Não me atendeu mais, cara. Tá de cara comigo. Ele ligou pra se despedir. Cara, eu acho que não atendeu aquela hora. Acho que ele tava indo pra Nova York, cara. E eu perdi essa viagem e tô aqui, cara. Ô, Jesus, vamos fazer umas frases aqui, que era uma parada que eu fazia direto no programa aqui, cara. Tá, meu. De repente vai ser legal tu fazer também, cara. Que são as frases edificantes ou não. Não, cara. Ou não. Frase o quê? Frase edificantes ou não, cara. Eu começo e tu vai, tá, cara? Vai ser assim sempre, quando o Geis vier, o Duda vem junto. Ah, é o ciúme, né, cara? Eu sou Dudu, cara. Sou Dudu, cara. Tu não tava aqui na época que eu tava no programa. Desculpa. E tu era sucesso, né? Sim, mas só um pouquinho, deixa eu te situar. Desculpa. Mas o Everton, o Mr. P, está aqui há 20 anos praticamente. Bah. É, eu sei, cara. Acompanha o programinha dele aí, Pijama Show, né, cara? Isso, obrigado, Pijama Show. Já foi melhor, muito, né, cara? Antes do Pijama Show na Atlântida Caxias. Já foi melhor o Pijama Show, cara. Obrigado, nunca esteve tão bom, Dudu. É, aí é o seguinte, cara. Vamos lá, ó, cara. Quando alguém me chamar de gordo, não ligue. Você é maior que tudo isso, cara. Fala pro Porã isso aí. Os meus sonhos com basquete sobra ficar na boca do garrafão. É isso aí, cara. Como é que é? Mandou bem, vai de novo, cara. Tá, o meu do sonho com basquete salado sobra ficar na boca do garrafão. É isso aí, cara. Cara, eu não entendi, Geiso. Cara, vou repetir, cara. Nossa, os bêbados sonham com basquete, cara. Só pra ficar na boca do garrafão. Eu nunca, cara, pensei que eu fosse dizer que a dicção do Dudu é melhor que a de alguém. É isso aí, cara. Tamo aí, né, cara? Anos e anos de rádio, né, cara? Vai. O mundo. Aqui vai tudo, Geiso. É Geiso, cara. É meio americanizado, né? Geiso. Caramba, a tarde inteira esse louco falou isso pra mim, cara. O mundo precisa de mais gênios humildes, salada. Hoje em dia somos poucos, né? É isso aí, cara. Tá mandando bem, cara. Um amigo de verdade não é aquele que separa a briga, cara. É aquele que já chega dando a voadeira. A voadeira, tá? É a nova geração da caixa baixa do programa. Agora vai aqui, meu. Vai aqui nessa aqui, na última, cara. O maior prazer, falado, de uma mulher inteligente, mano, é bancar a idiota diante de um idiota que banca o inteligente, tá? É isso aí, cara. Vamos fazer os classificados do Pretinho. É isso aí, cara. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós então, galera do Pretinho. Tô vendendo meu jet ski Kawasaki 750, ano 94, balas. Fiz o motor dele ano passado e pintei também inteirinho. Tá 100%. Valor a negociar e é bem barato. Ou troco por moto especial 125 ou 250. Dois tempos. Valeu aí, galera. O e-mail é vendo750@hotmail.com. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Mais um. Olá, bebês. De tanto vocês usarem meus ouvidos, quero usar um espaço de vocês. Quero anunciar meu filho. Não, espaço não, tô lá. Como assim, filho, não, meu, cara? Meu filho nesse espaço. Meu filho é um celta lá. Ele é celta. Ele é celta. É um Celta Life 1.0, modelo 06, ano 06, modelo 07, modelo novo, flex. Ah, deu um nó na minha cabeça agora. Quatro portas, LDT. O que é LDT, cara? Limpador, desembraçador traseiro. Ah, tá. Vidro elétrico e alagoas de fábrica. Ah, é alarme. A L é alarme de fábrica. O carro é novo, quero 23 mil, mas aceito um chorinho. E-mail para celta1.0@hotmail.com. Vocês são os... Hã? Celta o quê? Não, nada. 1.0. Celta1.0@hotmail.com. Vocês são os caras. Mandam a velha pra minha mãe. A velha! Jane, que fica com o rádio no PB enquanto cozinha pro meu sobrinho. Abração do Fernando. Aê, vamos faturar? Fernando. Vamos, Mizinho. Vamos faturar, @orkut.com.www. Vendo o carrinho de churros usado. Nova cor preta. Cara. Pretinha recém-pintada. Combustível GLP. Contato carrinhodechurros@redenção.gas.com.www. Pode ficar tranquilo. Giovano Sasso, Rosário do Sul. Já vem com o GNV, né, o carrinho de churros. Já vem com o GNV. E queria dizer pro Potter que o Alegrete faz parte da grande Rosário do Sul. Complexo de inferioridade continua. Giovanni da Silva Sasso. 28 para 7 é show do intervalo. Voltamos em seguida, mas antes do intervalo ainda tem a propaganda política do Pretinho Básico. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Olha, magnata, tá na hora da democracia invadir aqui esse programa Pretinho Básico. Cansei de ficar metendo vinheta. Agora eu quero ancorar. Vote no magnata pra sua vida melhorar. Abre teu olho, vota no magnata. Qual é o meu número mesmo? Eu esqueci, mano. Não sei. Hã? Que é o jeito, salado? Tá gravando, meu? Papadinho. É o seguinte, salado. Representa o Zona Norte, salado. Tipo, sua voz da juventude, salado. Tipo, qualquer coisa que vocês quiserem, meu. Vocês falam com o Geis, né, meu? Na verdade, se você sair na rua, meu, der um grito assim, ó. Ah, sou amigo do Geis. Todo mundo vai saber, tá ligado? Tá ligado? Então tá, né, meu? Seguinte, meu. Se vocês quiserem, tá ligado? Que eu seja eleito, tá ligado? Tipo, a Jennifer vai me acompanhar. Aliás, meu, ela pode até posar nua, tá ligado? Meu, seguinte. Não se esqueça, Geis na cabeça, tá ligado? Tá ligado? Exatamente, estou aqui para pedir o seu voto para ser o novo âncora do Pretinho Básico. Doutor ao seu dispor. Experiência não me falta, tenho muitos anos de vida pública. Também tenho uma ótima digital. O que é o mais importante do programa, a digital. Alô, Nilda, só um pouquinho, tô aqui gravando a propaganda do Pretinho. É, passar no super, tá bom, Nilda, pegar o que, essa folha? Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. 18 minutos pra 7. Vamos trabalhar, doutor Alceu, que tá na hora. Casaquilini especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola na Sosta. Ah, hoje vocês estão demais. Imagina quando chegar o verão, hein, cara? Doutor Tétero, o doutor Sobis vai estar lá no Bola nas Costas hoje do Rio Grande do Sul, doutor Tétero. Boa, perfeito. Às 8 da noite. Deu juventude que tá mal, né, doutor? Olha, aliás, tem um e-mail aqui do Thiago Moraes, torcedor do Juventude, juventudista, papada, né? É, posso ler agora, claro, doutor Alceu? Por favor, doutor Everton. Diz assim o Thiago Moraes: boa tarde, pessoal do Pretinho. Peço um pequeno espaço para publicar a indignação de milhares e milhares de juventudistas com o atual momento do clube. Por que será que um dos maiores clubes do interior do Brasil está nessa situação? Desabafo de um gremista. Por que será que o clube com maior torcida do interior do Rio Grande do Sul está na situação que está? Por que o time que já esteve entre os grandes do futebol nacional, o clube campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho invicto, campeão da Série B, está nessa situação? Muitos juventudistas não sabem o porquê, outros sabem. Atualmente estamos quase rebaixados novamente em 4 anos. Jamais vamos abandonar nosso clube. Jogadores passam, diretoria também. O que fica é a instituição Esporte Clube Juventude. Mas um clube que sempre vinha fazendo frente com a dupla Grenal, com os grandes São Paulo, Rio de Janeiro, não merece isso. Obrigado pelo espaço e dias melhores estão por vir. É o que diz o Thiago Moraes. É, Thiago, eu como juventudista e apaixonado pelo Juventude e comemorei, vibrei intensamente no Beira-Rio quando o Inter deixou de ter o título que poderia comemorar em plena sua casa. E eu ali vibrei com juventude, comemorei no vestiário com os jogadores, depois filei no carro do Corpo de Bombeiros em Caxias do Sul, vibrando com essa vitória do Juventude. E qual foi teu sentimento no 8-1 do Inter no Juventude? Terrível, eu vou te trazer fotos pra que tu veja. Eu vou trazer fotos pra que tu reagiu veja. Rapidamente. É fácil bater sem apanhar, né? Não, reagiu rapidamente. Eu vou te trazer fotos pra que tu veja o que aconteceu nesta tarde em que o Inter ganhou de 8. O Klemmer, quando o Klemmer deu aquela batidinha do Klemmer, que foi cretina. Promessa minha, tá? Promessa minha. Amanhã ou depois de amanhã, assim que eu vou trazer fotos para que vocês vejam a nossa família, a minha família, nesse jogo. O que aconteceu nesse jogo. Mas aí depois a gente comenta. Mas enfim, e é muito triste ver o Juventude assim. Muito, muito, muito, muito, que é um baita clube. Pra quem não sabe, o Juventude tá na Série C. Hã? Tu fica triste com essa situação? Cara, eu vou dizer o seguinte, pelo futebol, pelos irmãos caxienses, eu fico triste, mas pelo que o Juventude fez eu sofrer enquanto colorado, eu poderia dizer que, tanto faz pra mim, entendeu? Mas pelos irmãos caxienses eu fico triste, de verdade. É, tem algum irmão caxiense? Não tenho nenhum, graças a Deus. Que eu saiba, né, cara? Faltam 3 jogos, o Juventude tem que ganhar os 3 e depender de resultado. É, quando eu trabalhei em Caxias, que eu me envolvi tanto com o Juventude, me envolvi mesmo, mesmo, mesmo. E ali foi onde me apaixonei pelo Juventude, que passou a ser, claro, fora o Grêmio, o clube que eu mais torço nesse país. Lamentavelmente está nessa situação e é tão bacana o clube, tio. Olha, uma entidade espetacular, as pessoas envolvidas na época, Valtinho, Bruno e etc, etc. Em especial o Walter Dalzotto, Valtinho, um grande abraço, meu caro. É uma pena que hoje o Juventude esteja assim, nunca imaginei ver o Juventude dessa forma. Olha as camisetas do Juventude que tenho em casa e sofro pra caramba. Que tomara pena, que volte. Né, dá uma pena, pô. Tá bom, muito obrigado, doutor Alceu. O senhor tá triste também, doutor Alceu? Por quê, doutor Petra? Com Juventude, doutor Alceu. Claro, por futebol gaúcho, né, doutor Petra? Tá bem, doutor Alceu. Vai daí, doutor Davi. Ah, eu, né? Tá. Esqueceu do Valo? É. Pô, é um Valo. Tá de Valo, meu. Tem um Valo aqui? Muitas sessões, muitas sessões. Ai, moço, colégio já foi assaltado umas 10. O cara não para de chegar aqui, é chegar. Pretinho básico. Bota a boca. Parece que vamos abrir mais uma sessão depois, hein, magnata? Olha, bota a boca, meu nome é Maurício Mondadori, sou fisioterapeuta. Queria trazer a triste realidade sobre os convênios. A situação é a seguinte, os convênios de saúde, na sua grande maioria, nos pagam muito pouco pelo nosso trabalho. Em particular, a Unimed, que nos paga nada mais, nada menos que R$5,36 por atendimento realizado. Sendo que parte deste valor, geralmente 60% a 70%, vai para a clínica. Resumindo, ganhamos em torno de R$1,50 por atendimento. Os nossos pacientes não pagam pouco pelo convênio, mensalmente. Como foi comentado aqui no programa já em outra ocasião. E todos os anos existe um reajuste de valores e este seria destinado para os profissionais, o que não acontece há décadas. Estudamos por no mínimo 5 anos, gastamos uma nota preta para pagar a faculdade e, infelizmente, este é o reconhecimento que temos. É muito triste conviver com uma situação dessas, pois amo o que faço e sinto-me desrespeitado como profissional e ser humano. Obrigado, queridões. Mano, pode ficar tranquilo aí, Almir. Pode ficar tranquilo aí, Almir. Pra minha esposa, Cláudia, que morre de rir com vocês. Abração do Maurício Mondadori. É, a situação é lamentável. Na saúde, né? Tá braba a coisa mesmo. Já foi mais indignado, porém. Já fui, não, né, senti, cara, mas é que, né, eu não tenho muito embasamento para criticar a situação, então eu prefiro me abster. Bom, muito bem, porém. É o novo e chato, porém. Ah, que isso, Potter? Que isso, cara? O cara, meu. Muito bem, porém. Só que agora ele não bebe mais, não... Não faz sexo. É, não, sexo eu faço bastante. Não, faz amor. Eu disse pro Porã. Vai, eu falei pro Porã o que aconteceu com o Tim Maia. Quando ele parou com tudo, morreu. Porãzinho, eu tô contigo. Tamo junto. O Matheus Bortolomedi. Ele diz o seguinte: chama-me Matheus. Bortolomedi? Bortolomedi. Bortolomedi. É concorrente da Unimed. É o nome do cara, Bortolomedi. Ele tem 14 anos, uma instância velha. E olhando no Twitter dele, percebi que havia. Quem eu sou realmente? Um debate sobre a idade em que os adolescentes começavam a consumir álcool. Nossa. Muitos com 13 anos já haviam consumido álcool. Eu, com meus 14 anos, já bebi cerveja e bebo com meu pai tranquilamente. Ah, que isso, cara. Claro que não fico bêbado, no máximo bebo uma latinha. Ele pergunta pra nós. Com quantos anos vocês começaram a beber? Eu tarde, 18 anos. Eu tinha 13, confesso. Sério? Porra, 16, eu acho. Eu passei o segundo grau sem beber. 16. Eu acabei o segundo grau sem beber. Eu também, cara. Eu só bebi depois do Marcos segundo grau. Já tomava dedeira de uísque. É, que eu não me lembro. Eu não sabia arquivo, contar. O álcool acaba com os neurônios. Ô, cara, mas tu sabe que tinha uma especialista no programa da Ana Maria Braga esses dias dizendo que... Não, eu assisto, cara. Eu tô aqui trabalhando. Para de beber. Eu confesso, cara. Eu tô aqui trabalhando, acaba os noticiários da manhã e entra Ana Maria Braga, cara. Tá certo, mano. Entra ali e às vezes tem um assunto que interessa. E esse dia tinha uma especialista falando que o álcool... sempre interessa, pelo que eu vejo. O álcool é a droga mais pesada de todas. Claro, né? Tirando crack, heroína, essas coisas. Mas das mais populares, o álcool é a mais perigosa e ele é vendido em qualquer lugar, cara. É verdade. Lá na Dona Rosa não se vende instalado. Não, né? Se vende? Se dá menores, só pra maiores. Ah, né? Pra menores. Na boa, gente. Pra menores não poderia vender, mas qual é a altura, né? Lá, então? É, meu, mais de 1,80 compra. Eu não compro, então. É, o Potter não pode beber. O único do programa que não pode comprar. É o menor, né? Eu com 14 anos comecei, cara. 14 anos, começou a ser. Mas saía com a turma, aquela coisa. Mas né? Isso daí, a gente tá falando, eu comecei, cara, a beber com 14 anos. Você bebeu pela primeira vez? Claro. Isso. Não quero dizer que ninguém aqui vai terminar bebendo, salado. Né? Ninguém aqui, enfim, começou a beber. Quando é que tu começou a beber de manhã, Marcos? Eu tenho que ver se tu não vai terminar bebendo salado. Pô, é demais. Cara, na verdade é uma tristeza isso, cara. A gente vai em locais mais pobres, assim, onde que não, não é a cervejinha, entendeu, cara? Gin, cachaça, é sujo. Isso destrói com família, destrói completamente. O cara não tem emprego, não tem possibilidade de conseguir. Aí vai pro barzinho da esquina, né? Tem perspectiva. E aí eu percebo uma contradição, assim, né? Existem várias campanhas que, enfim, tentam conscientizar ao consumo de drogas ilícitas e tal, que é um negócio horrível, que destrói famílias, e tem um outro lado incentivando o consumo de álcool, né, com propaganda de mulher pelada e praia. Celebridades. E celebridades. Segundo essa especialista que tava nesse programa citado, da Ana Maria Braga, importante dizer. Cara, diz que o álcool, ele danifica todas as partes do teu corpo que tem gorduras, assim, por exemplo, o cérebro. Não é verdade. O especial cérebro, a barriga. Não, o cérebro tem muita gordura, então danifica, assim, bastante. As células, na hora, não, né? Se regeneram. Na hora, fica bêbado, o fígado, fica assim, o cérebro, com o uso contínuo, que fica que muito, José muito falou prejudicado. Não me lembro. Diz que cada um copo de chope significa dois neurônios queimados. Felizmente, nós temos bilhões de neurônios. Não, segundo um neurologista amigo meu, os de fé ficam. Os que tu vai precisar vão ficar. Os de pé sempre ficam, essa é verdade. E o Altas Horas sábado, por exemplo, como é que tá? Cara, o Altas Horas sábado Zorro tava total. Demais, cara. Novo quadro. No Zorro total, total eu não vi que eu tava envolvido com uma meditação, assim, uma coisa. Vai daí, Davizinho, ó. Eu acabei de ir, cara. É o Angers. Um empresário recebe um pedido pra recomendar um ex-empregado que era baiano. Era meio preguiçoso. Difícil de fazer ele trabalhar. Não soube muito bem o que responder, pois não queria mentir, mas por outro lado, se dissesse a verdade, colocaria o antigo funcionário numa situação um pouco complicada. Era um bom funcionário, amigo e tudo mais. Depois de muito pensar, escreveu a seguinte recomendação pro baiano: você terá muita sorte se conseguir que ele trabalhe pra você. Que é uma recomendação. É uma recomendação, não é? Tem um cara chamado Rafael Pimenta, que tem uma stand-up que ele fala Pimenta? O seguinte: que o pai dele contratou o Danley pra trabalhar lá na empresa. E aí dizia assim: ó, por favor, tira um xerox pra mim, por favor, Danley. O Danley. Caía no chão, pedia pra substituir e tal. Caicá é famoso. Tipo jogador de futebol. Vai daí, Potter! Mais cantadinhas, pode ser? Cantada do Potter! Talheres deu, agora com novos modelos: colher deu, faca deu e garfo deu. Quem manda é o Roberto Bétio de Carazinho, são cantadas de pedreiro. Velha! Me joga na parede e me chama de reboco, velha! Essa é velha! Você é tão gostosa que tá fazendo crescer a minha viga! O vergalhão GG é sensacional, cara. Essa é ótima. Você é muita areia pro meu carrinho de mão! Você é o tijolo que faltava na minha parede, velha! Se você fosse o muro, eu te daria uma chapiscada agora, velha! Ah, velha! Valeu, galera. Roberto Betio. Carazinho, tô sem voz. E aí, Porazinho? Opa, eu de não, novo? Não, é Tupi. Não. É Tupi. Tá bom, louco? Não. Quer esconder o jogo? Meu nome é Julita. Julita? Julita. É, gente, meu prazer. Olha aí, viu? Julita. Sou de Joinville. Com... sou ouvinte do Pretinho, nos dois horários, manda um... Cala a boca, Marcelino. Cala a boca, Marcelino! É verdade, é comigo mesmo! Para o Jackson e um... Pode ficar tranquilo, querido. Pode pra ficar minha tranquilo família. Pra minha família. Pokémon nomes de engraçados de pessoas conhecidas. Mandou ela uma lista enorme aqui. Libório, que é tio. Libório. Outro Libório. Tio, Vendolino. O irmão, Cosma. Cosma. A prima, Vitorina. Ai, meu Deus. Primo, mas... outro, Alcinto. Vitorina tá nessa Alcinto família. Alcinto. Alcinto. Isso é erro, né? Erro de grafia, essas coisas aí. Um amigo, Gelásio. Gelásio. O ex-patrão, o Protásio. Tá, ó, Protásio. O conhecido, o Plásio. O Plásio. Plásio. Vem de Plásio. Um outro amigo, o Aldérico. O Aldérico é bomba dor de cabeça. Não seria Alderico? Toma dois Aldérico, cara, que tu melhor. Não, Aldérico é adjetivo. Quando o cara não sabe, cara, tu é Aldérico. Honesto, Aldérico. Um outro primo, o Adário. Adário. Eu joguei muito Adário, cara. Dois... Me passa o Adário aí, cara. Dois conhecidos, o Osvino e o Oveso. Ah, o Osvino? Tu tá meio Oveso, porra. Um outro amigo, o Cressosso. Cressosso? Cressosso. Isso é espanhol. Nome de zagueiro, né? Espanhol, é. Hernán Cressosso. Joga com Cressosso. Se o ex-patrão era o Protásio, o atual patrão é o Arinágio. Arinágio. O tio Anésio. Urinágio. A irmã Nelsa. O amigo Valdelírio, a conhecida Emelda, a tia Rainilda. Mas que Emelda, hein? O tio Olímpio e a conhecida Onilda. Onilda. Julita, beijo. Tomara que tenha saúde, tá lá. Tomara. Lá em Criciúma, o pessoal gosta muito de nomes como, tinha amiga, Silésia, Salésio. Ciganho. É isso aí. Eu tenho um grande amigo meu, Adelor. Não são nomes comuns. Para que o Adelor é teu amigo. O Adenor, né? Adenor é clássico, é o Tite. O Adelor é hoje eu vi na Zero Hora um homem com o nome de Onésimo. Onésimo, décimo salado. Tá contando, meu. Boa tarde, amigos do PB. Sou servidor da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Gostaria de esclarecer algumas coisas ditas pelo Fetter no programa das 13 de hoje. A exigência de título de eleitor e documento oficial com foto se deu em razão de mudança na legislação eleitoral para se evitar fraudes, como, por exemplo, uma pessoa votar por outra. A gente falou isso. Outra coisa, o título de eleitor é o único documento em que não se paga nada para retirá-lo e ainda sai na hora. Ou seja, o eleitor vai até o cartório, não paga nada e já sai com o seu documento. Boa. Bom, portanto, não deve pagar a segunda via também, é isso? É. Que foi o que a gente falou, que pagaria a segunda via. É. Piangers, realmente a urna eletrônica emitia sons a cada toque nos números, o que gerou a lenda urbana de que daria para saber em quem o eleitor estava votando. Mas isso era impossível, pois os sons se repetem. Ou se repetir. É o mesmo som. Adora mesmo propagar lendas. É o mesmo som. Isso. Porém, para evitar a boataria, desde as eleições municipais de 2008, a urna não emite mais sons ao teclar os números. Eu justifiquei, por isso que eu não vi, entendeu? Certo. Abraço do Vaguinho, manda um cala a boca Marcelino pro Cala Peter. A boca Marcelino, é moda agora isso! É verdade, porque é moda, Marcelo! Sou palmeirense e acreditei nele quando disse que o Ronaldo Gaúcho era do Verdão. Vai pra mim. Eu sou dito, Verdão também. Na verdade, eu só repeti o que me disse o Potter, que recebeu uma informação de importante. Direto da fonte. Evidentemente, amigo. É um planejamento, né? O Potter me ligou e eu estava ali à disposição. O Filipão disse que não vai contratar o Rivaldo, ou seja, vai contratar o Rivaldo. Que bom que não vai. E quem falou o Potter foi uma fonte de material esportivo. Vem, Sidão. Eu estou à disposição. Tudo bom, Cid Moreira? Boa noite. Boa hora, Sidão. Seja bem-vindo. Vamos dar uma conferida uma no horário cabeça, aqui, hein? Só um pouquinho. Acaricia aqui, o meu. Faça um cafuné em mim. Parou porque a hora 58 e quanto? Muito tempo, eu te odeio. 30 segundos. Vai. Um e-mail, vai. Vou ler. Quem ela vai ficar quieta? Não, já foi, já saiu. Obrigado. Quem mandou o e-mail foi Carlos. Pois não, Porã? É bom, deixa uma trilha. Ah, eu gosto de uma trilha. Vamos lá então, Sidão. Carlos Eduardo Diniz é que mandou este Salmos para você refletir nesta noite de segunda. Uma noite quente, boa. Boa, boa. Boa para suar. Aliás, você me lembrou o Autório que tá assumindo São Paulo. Vai voltar o Autório. Vai. Vamos lá com os salmos. Entrei numa loja. Calma. Isso é bom, concentra, não ri. Estava em liquidação. Queima de estoque, fogão na promoção, escolhida a marca Daco, Porque Daku é bom. Daku é bom. Daku é bom. Calma, minha gente. É só a marca do fogão. Calma, minha gente. É só a marca do fogão. Daku é bom. Novamente, entrei numa loja. Estava em liquidação. Queima de estoque. Fogão na promoção. Cidão, era isso, Cidão. Infelizmente acabou. Você vem aí, acha? A Voz do Brasil. É, voltamos amanhã uma da tarde com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Tchau.